a fim de deslocamento do fio coro de catéter guia de fungo requer que a porção proximal do fio guia seja para fora do corpo do paciente. Endócio, dependendo do ponto de entrada para o local-alvo, seja mais longo do que o catéter está sendo trocado. Para que o controle do fio-guia possa ser lido enquanto o catéter estiver se movendo. Da mesma forma, o fio-guia deve ser barrado enquanto o catéter estiver sendo trocado. Este é introduzido e nele direcionado ao longo do cajado-alvo. Para que o médico e o assistente possam ter o fio-guia no lugar enquanto o catéter para substituição por outro, cada um deve ter mais curto, devem ser mais curto que a posição do fio-guia que fica exposto fora do paciente, ser usado fora do endócio. Dito de outra forma, o fio-guia deve ter cerca de 3 comprimentos de um catéter que está sendo usado sobre esse fio-guia. Além disso, no caso de endoscópio intestinal, é necessário um comprimento ainda maior do fio-guia. Isso ocorre porque o endoscópio, através do qual o guia ter seu caso, deve ter um comprimento fora do corpo patêntrico e o próprio catéter deve ter um comprimento adicional fora do corpo. Pelo mesmo motivo, com os versores e outras técnicas da apreciação, as de fio com comprimento troca, necessário incomodar de evitar que sejam contaminadas. Caso o endoscópio gastrointestinal, necessário um comprimento ainda maior do que o guia. Isto ocorre porque os endoscópios no qual o fio guia e os catéteres são colocados devem um fora do corpo para manutenção e o próprio catéter ter algum comprimento adicional fora do endoscópio pelo mesmo motivo. Como os versados e a apreciação, as guias do fio com comprimento são necessários, mas de difícil acesso e tem que se evitar todo este contaminatório.